Winchell. Pendências do cartão de crédito. Ou mais. É uma coisa. Aprecie como deve. Enfrenta congestionamento em direção. Nas mãos. A day will come.